Turismo 2, Boa Liga. 2000, direto Lenda, 62, Coase. 2545 Albânia 268. no 705-208 agora. aqui a licença do centro de serviço, trocando em cima do sistema, alterna no 283. Confirma o procedimento para o Salvador. bloqueio controlado, é o 21-01, segui mantendo o nível 2050, ajuste a instaladora no 012, voe a posição Bomed, está no contato de chegada Bomed 1, acendo transponder 0153. Cancelado, regra de voo instrumento cancelado 2-1, na presença autorizada, iniciar com o botão esquerda para baixo, pela direita, no site, repórter, final, no site.